Um veículo captiva com queixa de roubo foi localizado nesta terça-feira por policiais rodoviários federais do posto Lindo Oeste. As equipes verificavam uma ocorrência envolvendo um carro em um hotel no distrito de Santa Maria, quando no pátio do estabelecimento desconfiaram da captiva que estava com placas frias, usando o município de Toledo como referência. O carro foi roubado no dia 22 de fevereiro deste ano na cidade de Irani, Santa Catarina. Dentro da captiva, os policiais encontraram panos pretos utilizados para cobrir contrabandos e drogas, além de um rádio comunicador e outras placas, todas falsas. Ninguém foi preso na ação, já que o motorista do carro não foi identificado. A captiva foi levada à 15ª SDP em Cascavel, onde passou por uma perícia. As placas foram constatadas como verdadeiras e autênticas, o que indica que alguém dentro do sistema está favorecendo criminosos, distribuindo placas e possivelmente documentações para esquentar veículos usados no contrabando e o descaminho. Veículos clonados geram milhões de multas e despesas para seus proprietários legítimos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.